se duela aqui agora. Só se for duelo pela paz. De lado, de lado, de lado, de lado, de lado. É bola de lado, de lado, de lado, de lado. É bola, requebra, rebola sem parar. Billy Chan chegou, mocinhas. O cowboy mais temido de Garay é rapidinho. É bola, remexe, corre, bandido. Fala, Ray. Eu vou sambar no Velho Oeste. Quebrar no faroeste. Vou sim, senhor. Vou pegar a recompensa. Vou sim, senhor. Pois o crime não compensa. Eu vou no cavalinho, na bata, no passinho. Vou quebrando de bandinha, jogando a mão pro céu, balançando o chapéu, ralando na botinha. Agora vai andando bem devagarinho. Conte até 10, vire de mansinho. Agora vai girando bem devagarinho. Mão na cinturinha, dispare rapidinho. De lado, de lado, de lado, de lado, de lado. Rebola de lado, de lado, de lado, de lado. Rebola, requebra, rebola sem parar. De lado, de lado, de lado, de lado, de lado. Rebola de lado, de lado, de lado, de lado. Rebola, requebra, rebola sem parar. Dois passos para trás, tchá, tchá. Um bang bang tchá, tchá, tchá. Dois passos para frente, tchá, tchá. O duelo vai ser quente. Mãozinha na cintura, tchá, tchá. Um bang bang tchá, tchá, tchá. Mãozinha na cabeça, fique parado e não se mexa. Ok, Billy, gostou do meu saque rápido? Claro, Ray, nosso duelo esquentou essa galera. Você está na mira da velha raposa do deserto, Billy. Cuidado com meu gatilho, Ray. Eu vou no cavalinho, na pata, no passinho. Vou quebrando de bandinha, jogando a mão pro céu, balançando o chapéu, ralando na botinha. De lado, de lado, de lado, de lado, de lado. É bola de lado, de lado, de lado, de lado. Mãozinha na cintura, tchá, tchá. No bang bang tchá, tchá, tchá. Mãozinha na cabeça, fique parado e não se mexa.